tempos de dor, em meio à aflição, um homem se ergueu com firme coração. Mardoqueu valoroso trazia esperança em Deus, sua força, em fé sua dança. Ó Rei dos Reis, escuta a canção de um povo que clama em busca de união, por amor ele lutou, se fez defensor, procurando o bem, trazendo amor. Mardoqueu, nosso guerreiro, em meio à tribulação és o mensageiro, com coragem e fé ele se levantou, pela prosperidade seu povo clamou. Escritas estão as crônicas do valor, das obras de poder do grande Senhor. Assuero um trono, mas a verdade é clara: é Deus quem nos guia, é Ele quem ampara. Ó Rei dos Reis, escuta a canção de união. Mardoqueu em cada coração é símbolo de fé, de transformação. Mardoqueu, nosso guerreiro, em meio à tribulação és o mensageiro, com coragem assim cantamos em uníssono em louvor, que a luta de um homem se torne em amor. Por nós ele lutou e em Deus confiou, Mardoqueu. Vamos nos erguer por um pouco.